vida, dei asas. Eu te dei comida, dei camisa, errei as marcas. E se eu te dei uns tapas, foi porque cê deu uns tapas. Eu te avisei, nada de drogas na minha casa. Amor, você é tão sujo, você é um sortudo. Também te dei tudo, foi o primeiro, fez tudo. Nosso bebê não vai mais se chamar Bruno. Você é tão burro, tinha que estragar tudo. Oh, Deus me disse que eu só ligo pra pedir. É sempre a mesma coisa que eu só penso em mim. É, eu vou morrer se eu continuar bebendo assim. Antes de desligar, esse é o terceiro e último rim. Sei o que cê tá pensando, leque. Eu enchi o bolso que cresceu o dread. Hoje eu não tenho chefe, mas maldito game que me deu um cheque. Com o tipo de cara que nunca teve nada. Então quando esses caras vêm, quer estampar a cara que eu não mudei nada. Que eu zerei os caixas e virei tudo em tênis. Estamos todos presos, presas da falsa liberdade. Preconceitos, eu presumo, são pilares da maldade. Antes grilhões que nos prendiam, até nos vendiam pros outros. Hoje é a luxúria que nos prende, junto com os cordão de ouro. Aí cês falam, Rodney é preto, quer falar de escravidão. Não sou judeu também, mas sempre achei Hitler mó cuzão. Tô pelo certo sempre, outra lei, num mundo não sei. Se tô pela letra, se fosse só pelas drogas, eu escutava trance. Eu sou de outro plano, outro lado, pros careta, outro trago. Me dá uma caneta, uma baioneta, eu mato o Bolsonaro. Me perdoe Deus, compartilhei o ódio entre os homens. Eu só queria avisar o Senhor que eles estão roubando e usando o seu nome. Eu vim de Atlântida, reencarnei Brasil, subindo as rampas pra ficar longe desses merda. Eu dou descarga e fecho a tampa lá. Comigo é sem dois papo, no back é dois passo. Finalizando o feat, eu engoli esse beat, né? Rotei depois, paz. Só limpa o sangue da camisa e manda se f... Liga aquela Mona Lisa e chama pra fuder. Não tô no momento bom pra esses vermes vim me pilhar. MCs vagalume, apaga mais rápido que brilha. Filha, cê aceita ser a mãe dos meus bambinos? Se o rap não virar, nós monta a bic e vende uns pino. SPV que trouxe um fino e a foto dela nua. Tô vendo ela me olhar, mexer o civicão na rua. Mas deixa ele crescer, deixa achar que tá em casa. Descarrega e limpa o sangue da camisa do da massa, enquanto escrevo essas rimas, tentando achar vacina. Lembrando quando eu transava com a vaca da rua de cima. Podia fritar, não fritei. Podia flipar, não flipei. Mas falei o que se esbucha aí, tá demorando há mais um mês. Não dizer que eu não falei das flores falei. Não falei, foi do amor, porque há uns meses atrás matei. Desde evangelho perdido de tomar meus ouvidos e a minha fé com os amigos, sim. Cronizo sentidos aos vivos sobre morte. Morte, mortos, livros, ciclos e a discrepância de que quase tudo é relativo. Intrigo, entrego, abre ao cego na metáfora. Meu ego nessa cápsula, enterro Neden pra aturar outra fábula. Proponho um servo, sim, vá o risco prévio. Objetivo é sério, privão, siga esse que é nosso sonho coletivo. A atenção em ser notado em meio à multidão. Pensadores, professores e alunos, extinção. Somos os computadores, cada um com a sua versão. Detetores da matéria-prima, presa imitação. E nós partimos, latinos, já foi a humilhação. Colidíamos e sabíamos que não é religião. É ópera, fiel, é a nota que opera essa cólera. Então sobe lá no palco que aguenta o fardo ou a minha úlcera. É visceral, entendi o sarau, né? De serol é o veredito. Desigual, feria moral do Marcelo da Benedito no novo circuito, a lei do conflito. Desculpa, eu consigo viver no infinito e você não. Firmão, é esse o intuito.